chama. Hora de acordar e levantar, pôr os panos e ir trabalhar. Marmita do lado, pois sei aonde trampo, cara, é muito longe, não dá pra voltar pra casa pra bater um rango. 7 horas eu bato o ponto e se eu bater errado, estou ferrado. No final do mês já vem os meus descontos. Trabalhador de mãos com calos tem é que ficar calado, pois não sabemos qual de nós que é o culpado por essa matilha comandar nosso país. E eu procuro me virar para ser feliz, por isso uma força de longe me leva a cantar. Por isso uma força estranha me leva a cantar, me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar, no ar, no ar. Por isso uma força estranha me leva a cantar, me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Olha lá, tá reclamando só do trampo, mas tem gente ali morando naquele barranco. Olho de longe, não dá para acreditar. É terra em cima, é terra embaixo, vai despencar quem lá dentro está. Não, não, não quer sair, pois se chover a qualquer momento a sua casa pode cair. A mãe olha para o fundo do quintal, de lá dá pra ver seu filho jogando bola, que legal. É mal, melhor seguir esse caminho, é, do que lembrar que sua vida não é rosas, mas só tem espinhos, mas só tem espinhos. Aham. Por isso uma força estranha me leva a cantar, me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar, no ar, no ar. Por isso uma força estranha me leva a cantar, me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso uma força me leva a cantar. Eu vejo as crianças brincando na rua, não dá pra acreditar. Hoje não teve aula, porque estão em greve. Amanhã vão perguntar, ordem e progresso, como se escreve? Não dá pra escrever, só pode ler. Nas manchetes de jornais o que a gente vê são professores reivindicando novas ações e políticos prometendo, haha, é época de eleições. Enquanto a gente sonha com um futuro melhor, nosso presente se desfaz de sólido a pó. Vivemos num país onde a polícia ensina a fazer as leis, a fazer chacinas. Enquanto eu estou aqui me expressando, lá em casa tem uma mãe pelo seu filho rezando. É, é, pelo seu filho rezando. Aham. Por isso uma força estranha me leva a cantar, me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar, no ar, no ar. Por isso uma força estranha me leva a cantar, me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar, essa força é Deus. Eu agradeço a Ele por tudo que sou hoje. Paz, paz, paz, paz.